Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio Santos Freitas, o Sacripanta. Porra, você tá contando a final da piada já? Não, você disse que eu sou herege, você é Sacripanta. Não, mas é, olha só, já fui chamado de muitas coisas no mundo, inclusive algumas coisas que até lembro com a palavra Sacripanta. Mas, pra pessoa não estar sabendo, o João aí colocou, né, repassou uma matéria que o Museu da Bíblia andou dizendo que 5 fragmentos dos pergaminhos do Mar Morto são falsos, ou seja, parece pelo jeito que parte do mar está vivo. E eu falei herege, né, porque, poxa, né, desacreditando. E o João Alckmin, mas assim, acho que 14 segundos depois, escreveu Sacripanta. Então, eu tô assim, ainda abismado, como eu falei, já fui chamado de muita coisa, mas de Sacripanta nunca. E eu fiquei uns 4 minutos rindo. Se ele tivesse feito isso aos 2 minutos, eu ia ter que pedir licença, pedir pra ele me ligar em 5 minutos, porque eu não tô mentindo, assim, eu ri muito, muito, muito. Mas como eu sei que as intenções foram as melhores possíveis, não é mesmo, João? Verdade, é, claro, verdade. Claro. Então, gente, o pessoal tem gente me escrevendo no inbox do mais, sobre, querendo saber mais sobre a entrevista do Carlos Chagas, dizendo, por favor, vamos aguardar, e ele, a gente vai falar com ele no segundo bloco. Então, a gente vai começar então com aquela nossa garimpagem, viagem no tempo, com a década de 50, músicas injustamente obscuras. Aquela garimpagem que um ouvinte acabou de dizer que é simplesmente fantástica. Sacripanta ou não, é fantástica. Obrigado, é feito com muito cuidado mesmo e muito carinho. Sei. Vamos lá então. E querido, no final do programa tem uma surpresa para você. Tá, mas só para te avisar, deve saber muito melhor que eu, mas o nosso grande amigo técnico, o Fufunha, parece eu que sei. Um dos presentes de aniversário que ele ganhou foi mais dor de dente. Foi, então, não, ele tá. A gente não tá lá, se alongar muito. Não, nós não vamos, mas dá tempo. Tá, vamos bom, lá. Tá bom. Last night I was dreamed about the H-bomb. Well, the bomber went off and I was caught. I was the only man on the ground. There was 13 women and only one man in town. 13 women and only one man in town. And as funny as it may be, the one and only man in town is me. With 13 women and me, the only man around. I had 2 gals every morning, seeing that I was well fed. And believe you me, one sweetened my tea, while another one buttered my bread. 2 gals gave me my money, 2 gals made me my clothes, and another sweet thing bought me a diamond. To think of those 13 women, yet, well, 13 women and only one man. Thank you. Marco Antônio, nem parece aquele grupo, né? Pois é, o pessoal aí... Nem parece. Não reconheceu Bill Haley and the Comets. Essa canção de 54 não fez sucesso, eu acho massa a canção, o nome é 13 Women and Only One Man, ou seja, 13 mulheres e só um homem. Basicamente você está falando sobre, imagina só tipo assim, a bomba H, né, bomba de hidrogênio, bombardeando e ficando um cara, tipo ele, da cidade... E sobrevivendo, e 13 mulheres, né? A trabalheira que ia ser. Claro, ele não especifica que as 13 provavelmente iam ter cada uma 14 pares de pernas e seriam mutantes, né? Mas de qualquer forma, essa canção é de 54. Claro, um dos maiores sucessos dele é See You Later Alligator, né? Que é uma canção de 55. Vamos falar um pouco dele, é bastante coisa, mas vamos tentar aqui. O nome dele de batismo do Bill Haley, William John Clifton, ele nasceu em Highland Park, no Michigan. Até interessante que quando o tempo que eu morei na Califórnia, quase que morei numa cidade chamada Highland Park, só que lá na Califórnia. Essa dele é em Michigan. Ele nasceu em 6 de julho de 25, morreu em Harlingen, no Texas, em 9 de fevereiro de 1981. Profissional da música desde a puberdade, ele passou por diversos estilos musicais, como jazz, blues, country, polka e até música tirolesa. Após o final da Segunda Guerra Mundial, ele até não foi aceito porque ele era cego de um olho, do olho esquerdo. Ele fez uma cirurgia com 4 anos de idade que prejudicou o nervo óptico. Até por sinal, só ainda dentro de parênteses aqui, uma das razões daquele pega-rapaz dele, né, aquela franjinha dele, era exatamente para as pessoas prestarem mais atenção no olho direito dele. Pois é, o pai dele tocava um pouco de banjo e mandolim e a mãe era pianista, uma pianista inglesa. Quer dizer, pianista nas horas vagas, né? E nascida na Inglaterra. O Bill Haley participou de bem-sucedidas bandas de swing, mas a grande contribuição dele mesmo foi ter participado ativamente da criação do rock and roll, até praticamente quando o rock and roll não tinha essa denominação ainda, né? Ele foi meio que responsável, dá pra dizer, da definição do ritmo, criado a partir de escalas de jazz. Naquele tempo, acho que era twist ou rally-galley, né? Isso, exatamente. E muita coisa de jazz, né? Obviamente já tinha soul, rhythm and blues, quer dizer. E a ideia do Haley era criar uma batida bem dançante que não deixasse ninguém parado, né? Então, acho que ele ajudou. Em 1953, ele gravou Crazy Man Crazy, que foi o primeiro disco a aparecer nas paradas com a descrição rock and roll. O sucesso veio em 1954 com o Shake, Rattle and Roll, que foi o primeiro, dá pra dizer que o primeiro grande hit da história do rock, né? Um ativo clássico da música negra que ele colocou um ritmo mais acelerado e uma letra mais simples, assim, mais simplista, mais acessível. Nos últimos anos de vida, teve grandes problemas com álcool e morreu de causas naturais. Por sinal, até tem comentários que gente muito próxima a ele, quando perguntado sobre a morte, né, falaram assim, ele morreu de morte natural. Natural para quem bebia tanto. É, sem fígado, né? Muito, muito triste. Mas assim, eu me lembro, ele até se apresentou no Brasil, acho que lá por 79, ele pode ser ouvido em filmes como Sementes da Violência, né, Blackboard Jungle, Elestra, que no Brasil era o Extra, era lançado pelo Cantinflas, Paquera e Curtição, que é um filme daquela saga de adolescentes israelenses tarados, produzido por uns dois primos, acho que tu conhece, Golan... E Globos. Exatamente. Ai, Deus do céu. Isso, fazer pelo Menar, Engolan e Aran Globos e vários outros. Ele pode ser... Ele também apareceu em filmes como músico, né? Interpretando a si próprio, né? No filme, por exemplo, Rock Around the Clock, né? Obviamente por causa da canção. No Brasil era O Balanço das Horas. E Don't Knock the Rock, no Brasil, era Música Alucinante. São dois filmes de 1956. Então, vou tocar Olha, o Dr. Paulo Edson Ribeiro manda uma mensagem aqui para você, o seguinte, disse para você procurar assistir o filme La Notte Bianca, ou As Noites Brancas, que no Brasil é Um Rosto na Noite, um filme franco-italiano, dirigido por Luchino Visconti, Claro, um roteiro baseado num conto de Fyodor Dostoiévski, que tem essa música. Também tem, uau, obrigado por ter me lembrado. Eu falo assim, eu vi esse filme faz, nossa, no mínimo 25 anos, mas eu não me lembrava disso. Obrigado, Paulo, desculpa, qual é o seu nome? Paulo Edson Ribeiro. Paulo Edson Ribeiro, brigadão, querido, obrigado mesmo. Vamos tocar um trechinho, então. Vamos lá, porque aqui é ele mesmo, né? Later, I'll Esse é ele. Tá, isso é uma maravilha, né? Então, assim, então, fileira é alligator, basicamente uma expressão em inglês, né? Que, em inglês que diz basicamente assim, eles rimam, né? O later com alligator, né? Ou seja, até mais tarde, jacaré e depois... a pessoa fala after a while, ou seja, até um pouco, né? Até daqui a pouco, tipo, after a while, crocodile, né? Até daqui a pouco, crocodilo. Claro, não rima em português, mas não, em inglês rima. Em inglês rima, isso aí. Então a gente pode ir para os anos 60. Vamos embora. Vamos lá. They say we're searching for love we'll never find. They say we're foolish kids, we're two of a kind. We know we found our love when your lips meet mine. Olha, enquanto no meio dessa música eu liguei para o meu médico, disse que eu estava tendo alguns problemas, ele disse que não é nada, é a taxa de glicose que subiu. Que maldade. Eu vou ter que contradizer o Fever, eu acho essa canção adorável, de repente até pelo excesso de glicose mesmo. O inferno, rapaz, nunca vi coisa tão melosa. 62, vamos com calma, apesar de ser 62, ela tem bem espírito cinquentista, né, a cantora... Sue Thompson, o nome da canção Two of a Kind, né? Não fez sucesso, segundo João, graças a Deus. Né? Essa canção, a expressão Two of a Kind, na verdade o A, a preposição A ali, na verdade quer dizer one. Então seria como se fosse Two of One Kind, né? Ou seja, duas pessoas, duas do mesmo tipo, ou seja, duas pessoas que têm tudo a ver. Tem até um filme, até a tentativa do John Travolta, do Winston John, de repetir o sucesso do Grease, aquele filme que no Brasil era Embalos a Dois, o título original era Two of a Kind, mas não toca essa canção. De novo, João pensando, graças a Deus. O maior hit dela foi em 61, uma canção chamada, que eu acho que perigou o João também, por favor, deixa o médico perto, tá, João? O nome da canção que a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco é Sad Movies Make Me Cry, ou seja, filmes tristes me fazem chorar, que é uma canção de 61. A gente ouviu na íntegra Two of a Kind, 62. Essa cantora, Sue Thompson, ela é cantora de música country pop, o nome de batismo Eva Sue McKee, nasceu na cidade de Nevada, não foi no estado de Nevada, tem uma cidade pequenininha no estado do Missouri, chamada Nevada. Ela nasceu em 1925 e em julho desse ano ela tem 93 anos, ainda está viva. É daquelas americanas que acho que até está viva, de repente, para provar que o açúcar em muitas pessoas não faz tão mal. Mas o açúcar não é nela, é na gente. Tá, 1-0. É daquelas americanas que trabalharam, ela trabalhou naquela fábrica de armamento para ajudar as tropas na Segunda Guerra e tudo mais. Com 23 anos, logo depois, ela já estava divorciada e sem um tostão, ela decidiu investir pesado na carreira de crooner, se mandou para o norte da Califórnia, para San José. A canção, que a gente vai ver um trechinho, Sad Movies Make Me Cry, chegou ao 5º lugar nas paradas de sucesso americanas, e uma outra canção dela, Norman, chegou ao 3º posto. Ela se apresentou com muita frequência nos anos 70 e 80 em Las Vegas e manteve grande popularidade nas casas de shows da Califórnia pelos anos 80. Ela pode ser ouvida no seriado Amor Imenso, que era um seriado de TV sobre um polígamo, estrelado pelo falecido Bill Paxton, e também num seriado satírico de terror chamado Ash vs. Evil Dead. Adoro. Com Bill Campbell. Fantástico. Voltando ao papel da trilogia, né, cinematográfica do Evil Dead, A Morte do Demônio, e também com participação do grande Lee Majors, então, que estava até o pai que dele. Que era o pai dele. Exatamente. Que foi atropelado pelo carro dele e ficou uma pasta. Eles não trataram muito bem no roteiro grande Lee, mesmo com pernas, com órgãos biônicos, virou uma pasta. Vamos ver um trecho, então, te segura, por favor, de 61, tá? Ai, vai lá, Fufan. Always make me cry. Eu tava pensando em uma frase de segundo, mas eu não me lembro desse trecho, ai, não, minha, nada. Você assim. Sabia que teve uma versão no Brasil, né? Dessa mesma canção, é qual versão que foi? Espera aí que você vai ouvir. Vamos lá, Fufu. Vamos matar o Marco Antônio, vai. Filme triste que me fez chorar. Claro. Gostou? Claro. A hora que eu fiz essa canção, porque a versão original é de 61, essa aí é de que ano? Essa, acho que é dos anos 70. Já é? Ah, tá. Trio Esperança. Fez sucesso essa versão, não fez? Muito. Pois é, fez sucesso. Muito. Fim dos anos 60, e ainda, a Evinha ainda estava no conjunto. Pois é. A Sue Thompson, né? S-U-E, o nome dela. A Sue Thompson, ela foi das primeiras cantoras country a fazer esse crossover, né? Ou seja, a também ter apelo grande com o público que não era chegado em música country, né? Bem antes, provavelmente, da Dolly Parton. Acho que a gente pode, então, para os anos 70, vamos lá? Uhum. Por favor. Vamos embora. Espero que 76. Baixe a minha taxa de diabetes. Tá. Ah, já baixou. Já tá voltando ao normal. That you know the game. teaching how to handle me. Cause it just ain't quite as simple as it seems to be. Gotta try it on before you take it home. Cause if you find it don't fit well, that's it. Gotta try it on. Show me what you know. But what I can't understand is you're all show, show, show. Don't you think you ought to get to know me before we go? Make a fool out of someone else, but don't let me know. Well, you got the wrong impression of a hand of me. Love ain't quite as simple as it seems to me. Try it on before you take it home. Já dei uma melhorada, já baixou um pouco a taxa de glicose. Essa canção tem uma pegada disco, né? Uma canção de 76 do grupo Exile. A canção essa que a gente ouviu na íntegra, Try It On, basicamente quer dizer experimente, ele está basicamente dando um conselho para uma pessoa, daí entender que é uma moça, ele está falando que ela já se queimou muitas vezes nos relacionamentos, então antes de levar para casa, antes de abraçar a causa mesmo, antes tipo assim, de casar, de fazer um voto de comprometimento, ela tem que experimentar, porque daqui a pouco, e até falar, ah, se daqui a pouco o tamanho não for o mesmo, né, o tamanho dele, compara meio como se fosse uma roupa, né, que não dá para chegar e já sair abraçando a causa completamente. Essa canção é de 76, o maior sucesso do grupo foi uma canção que eu adoro, chamada Kiss You All Over, né, ou seja, te beijar por todo... ele tá falando pra moça, por que daqui a pouco o João usa contra mim, mas eu já tô ficando meio preparado, como é que era, dizem que cachorro mordido por cobra parece ter medo de salsicha. Então tá. Então, basicamente a letra da canção que a gente vai ouvir agora fala do cara querendo beijá-la por todo o corpo. Então, é uma canção de 78, que a gente vai ver o trecho. Mas eles começaram com o nome de The Exiles, ou seja, era tipo os exilados, e daí mudaram para exílio, né, para exile. Mudaram o nome para Exile em 73, eles são de um grupo que começou em Kentucky, na Pensilvânia, daí o mega empresário Dick Clark, né, do programa American Bandstand, os descobriu, deu a oportunidade para eles começaram a aparecer na TV com bastante frequência e ficaram bastante famosos. A formação original era um guitarrista chamado J. Pennington, deu um cantor chamado Jimmy Stokely, também violão acústico, né, Bernie Faulkner, trompetista Billy Luxon, o tecladista Buzz Cornelison e o baixista Kenny Weir. E o baterista Bobby Jones. Né, a partir do meio da década de 80, eles decidiram abraçar mesmo a causa country. Eles sempre tiveram uma pegadinha country, sim, mas daí viraram mesmo uma banda country. Eles Olha só, esse ano eles estão fazendo uma tour para comemorar os 55 anos de estrada, porque eles contaram, obviamente, o tempo que eles eram, né, semi-amadores, eram semi-profissionais, e ainda chamando, quando eram chamados ainda de The Exiles. Então, 55 anos de estrada. Esse grupo pode ser ouvido num filme que eu gosto bastante, é super desconhecido, chamado Square Dance, no Brasil era Ciranda de Ilusões, é um filme dos anos 80, em que o então mega galã Rob Lowe cobrou bem menos o cachê para ter uma chance de fazer o papel de um rapaz com deficiência mental. Também está num filme chamado, esse grupo Exile, também está num filme chamado Thunderheart, era Coração de Trovão, no Mundo de Andy, né, com Jim Carrey, interpretando um dos comediantes mais bizarros da história americana, Andy Kaufman, e também O Maluco no Golfe, com Adam Sandler. Vamos tocar um trecho, então, por favor do Kiss, o Alô? Lógico, para voltar ao normal, minha glicose. Exatamente. Vai lá, Fofonha. Eu vou lá. Pronto, voltei ao normal. A canção, eu acho sensacional, Kiss All Over de 78. Acho que a gente pode ir para os anos 80. Já aviso que tem picaretagem a caminho, mas vamos lá. Essa eu já conheço. Vai, ah, tá, Fofonha. Mas essa também. Yeah. Marco Antônio. E aí, pois é, gente. Que coisinha chata, não? É, o pessoal tá... A gente sempre tenta preparar, no caso, quando o convidado vem no segundo bloco, né? Preparar um pouquinho o terreno. Então essa canção aí, Halloween, né? Alô Rio, como ele é carioca, está meio preparando. Espero que depois de ouvir isso ele ainda... Rio Amarelo? É? Rio Amarelo? Yellow Rio? Não, Hello. Alô, Hello, isso. O som aqui tá... A canção de 81 ainda tem uma pegada um pouquinho de disco. Agora tá dando o seguinte, né? Obviamente, se a gente for comparar com outras canções americanas, disco, ou com uma pegada um pouco disco, que falavam do Rio, que tem muito melhor, canções muito melhores, por exemplo, como a gente já tocou aqui, Gary Chris e tudo mais, né? Mas a gente tem que reconhecer que pelo menos a percussão é brasileira, né? Não, pegada de rumba não tem, quer dizer... Né? Tem obviamente um lance meio pré-dance, um pouquinho de disco, mas pelo menos a percussão mesmo parece ser brasileira. Então essa canção é do grupo chamado Ottawan, O-T-T-A-W-A-N, né? Um dos maiores êxitos do grupo foi, a gente vai tocar, eu juro, um trechinho só, eu sei que essa música é muito sucesso, mas com todo respeito, a que a gente vai tocar agora é a das maiores picaretagens, né? B-I-F-O, né? Uma canção de 79. É um duo, basicamente, uma dupla, né? É criada em 79 e ativa até 2002, criada pelo mesmo pessoal que idealizou uma banda que eu acho que gosta bastante, sabe qual? Que é bem boa, Gibson Brothers. Sim. Pois é, e também uma que teve um mega hit, a gente já tocou canções dela até aqui, Sheila B. Devotion. Os mega empresários Daniel Vanguard, que é francês, e o Jean Kluga, que é belga. Então, o cantor dessa dupla era o Jean-Patrick Baptiste e Annette Etis, ambos caribenhos. Então, essa dupla aí, Ottawa, uma dupla com doses fartas de disco music, um pré-dance eletrônico e doses mais fartas ainda de picaretagem. E fez muito dinheiro, fez muito sucesso na Inglaterra, Escócia, Austrália, França, Aruba, Bélgica e Itália. E obviamente no Brasil. Não a canção que a gente tocou, Hello Real, mas o que a gente vai ouvir um trechinho agora com muita calma, por favor. Vamos lá, um trechinho. Eu me lembro que eu estava organizando há uns 3 anos uma festa disco com um amigão nosso ouvinte aí, o Chico Mugem. Eu me lembro que a gente passou por essa música, assim, não, selecionando, né? Tinha muita música. E daí, essa aí tem sucesso, né? Daí, uma coisa certa, é contagiante. Eu me lembro que eu falei assim, sarampo também. Isso. E o seu convidado está na linha. Já tá. Então, só finalizando aqui, esse grupo pode ser ouvido numa comédia romântica chamada Imagine Eu e Você, que era uma comédia americana com atriz de origem portuguesa Piper Perabo, que é a estrela do filme Show Bar, no desenho animado sobre amores na Costa do Marfim, Aya de Yupogon, etc, etc. Então, as boas-vindas pro Carlos Chagas, tá? Ele tá aqui. Eu vou falar um pouquinho dele, gente, é bastante coisa, mas vamos lá. Ele é carioca do bairro do Grajaú, ele nasceu na década de 50, deixa mais em aberto, se formou na Escola de Belas Artes, tá? Ele já foi contratado para fazer pinturas do estilo mais tradicional, também fez muitos desenhos, quadrinhos, capas de livros, muitas campanhas de publicidade. Ele, nos poucos tempos que ele tem de folga, ele é plastimodelista. Queria agradecer ao Sérgio Martorelli, também conhecido como Martô, ou ele tem um apelido também no Facebook, que é Empédocles Pelópidas, pela informação que diz que o Carlos Chagas, a gente teria que falar sobre o plastimodelismo dele, o amor que ele tem por isso. Ele também é meio que expert em tudo que tem a ver com Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Ele E vale dizer que, até eu citei ontem, perguntaste quem é que ia ser entrevistado hoje, né? Sim. Eu falei, ah, tá, sobre Vista Média. Ele fez muita para Vista Média, mas a capa que eu citei, que era uma capa que eu me lembrava de ter visto lá, eu tinha mais ou menos meus 9 anos, quando do lançamento do filme Superman, o filme, aquela obra-prima do Richard Donner com Christopher Reeve, eu me lembrava que eu tinha visto, a primeira vez que eu tinha visto, me chamava a atenção mesmo, assim, eu fui ver o nome, né, do desenhista Carlos Chagas. E era um desenho do Christopher Reeve sentado num vaso sanitário, né, com roupa de Superman, abrindo um pacote de Bombril. Só que eu falei que era da Vista Média, só para dizer, desculpa, gente, era da concorrente. Ele também desenhou para concorrente, que era a Pancada, uma versão brasileira da revista Cracked, americana. Mas, de qualquer forma... ele também, eu me lembro também um desenho dele maravilhoso do Alfred Newman da Mad, revelando que na verdade ele era a identidade verdadeira do Maluf, então era a máscara de borracha do Maluf, e revelando que o Alfred Newman da Mad, né, era o próprio. E também me lembro de uma sátira, essa eu tenho quase certeza que foi na Mad mesmo, da novela O Astro, era O Asco, e daí tinha os desenhos maravilhosos do Carlos Chagas. Então, estou meio sem ar já, mas vamos falar então com o Carlos Chagas. Tudo bem, querido? Tudo bem, Marco. Tudo jóia. Tudo legal. Tentei dar um briefzinho da tua carreira aqui, mas eu sei que tem muita coisa de fora. Tá? Tem bastante variedade, né, de trabalhos. Pois é, assim, querido, eu já vou começar se te perguntando que tipo de criança, que tipo de infância, assim, como é que foi a tua infância? Assim, a gente está tentando ver assim, a semente que se tornou o artista que tu és. Me fala um pouco da tua infância, pode ser? Pode, claro. Rapaz, eu dei trabalho para meus pais. Eu era daqueles de brincar na rua, de brigar na rua, de jogar bola, de chegar em casa todo sujo, ralado, subir em árvore para pegar fruta, essas coisas. Minha mãe dizia que podia lidar bem com isso. O que deixava ela de cabelo em pé é quando eu estava sossegado, quieto, em silêncio. Aí eu estava aprontando alguma coisa. Se eu não estivesse desenhando, eu estava ali desmontando máquinas, coisas da casa, ou então tentando construir um míssil balístico intercontinental. E o máximo que eu consegui era bombardear a casa do vizinho sem querer, mas, poxa. Pelo amor à ciência, né? Amor à ciência, é claro. Então, assim, me fala assim, e no colégio, assim, tu obviamente, não era tímido também, então? Não, tímido eu sempre fui. Mas no colégio eu aprontava, fazia caricatura dos professores, vivia aprontando. Não era lá muito CDF, não, mas dava pra quebrar o galho direitinho. E aí foi assim, o resto primário, científico, ginásio científico e tudo isso, né? Como era na época. Nada assim de muito diferente, não. Essas coisas são naturais nessa idade. Uhum. Até você crescer, chegar na puberdade, e seus interesses passam a ser outros, né? Para ser garotas, por exemplo, você namorar e tudo isso. Os hormônios começam a ficar em polvorosa. E aí tu deixa essas brincadeiras infantis de lado e passa para outra etapa, né? Para outra etapa de brincadeiras. E me diz uma coisa, Carlos, tens, assim, ilustradores ou artistas, alguma coisa um pouquinho mais próxima da tua área, na família, tipo assim, pai, mãe, alguma coisa? Pai da minha mãe, meu avô era foi uma pessoa muito culta, então ele, na Lourdes Vargas, ele gostava muito de desenhar. Foi o primeiro cara que me deu o primeiro impulso, né? É mesmo? Na casa dele eu via lá os desenhos que ele fazia. Outro dia eu estava aqui arrumando as coisas e achei um diário que era da minha mãe antes dela casar, e que meu avô desenhou em cada página, fez uma vinheta assim com aquarela, bem no estilo da época, né? Mas muito bem feito. Que legal. Então a minha mãe dava para as amigas dela da escola normal, cada uma escrevia um negócio. Então, muito bacana, está super bem conservado. E de que ano, essa descoberta que fizeste? De que ano essa descoberta? Isso aí, descobri-se agora. Foi nos anos 40. Minha mãe nasceu, ela se casou aqui em 1950. Então, isso aí, inclusive, tinha nesse assim, ela parou de lidar com esse caderninho dela, com esse diário dela, assim, logo antes dela ser solteira, de se casar, aliás. Que legal, imagina. E eu achei ali, rapaz, um dos primeiros desenhos que eu fiz, que ela pediu para ver o último desenho é meu. É mesmo? Fechaste o livro, então? Eu me lembro do dia que ela pediu para fazer isso, né, para fechar o livro dela. Ela pediu para eu e meu irmão fazermos um desenho. Eu fiz uma casinha, aquela coisa de criança, casinha, e árvore, tudo isso. E meu irmão depois tentou copiar meu desenho, que ficou uma porcaria. E me diz uma coisa, Carlos, lembra dos primeiros, da primeira ilustração, assim, que viste, que daqui a pouco te chamou um pouco a atenção, a ponto de daqui a pouco perguntar, pro teu pai, pra tua mãe, quem é que fazia esse tipo de trabalho, te lembra, assim, o tipo de ilustração, onde foi, ou tipo ou desenho que foi, lembra disso, ou quadrinhos? Lembro perfeitamente. Me fala, por favor. A família da minha mãe era grande, eram cinco irmãos. E meu avô gostava, como te disse, gostava muito de ler e tudo, tinha muita revista na casa dele. E aí eu descobri lá, guardadinho e tal, muito bem, uma fortuna naquelas revistas do Globo Juvenil, Flash Gordon. Rapaz, eu tenho aqui a primeira edição do Flash Gordon, dos anos 30. Uau, do Alex Raymond. Do Alex Raymond. Uau! Dos anos 30, tá aqui. Foi para ela da minha mãe. Ela emprestou para eles emprestaram lá para algum amigo dele, algum vizinho. E nos anos, sei lá, 80, por aí, ela me contou isso. Eu falei, o quê? Eu quero ir agora na casa do cara. Pô, mas o cara já cresceu, já arrependeu, não tem mais isso. Não quis saber. Eu fui lá na casa do sujeito, me apresentei, eu sou filho da dona Dalva. E aí contei, ela me devolveu, rapaz, o troço. É uma conservada pra caramba, quer dizer, não tem mais valor monetário nenhum. Então, mas... Eu não entendi, por que não teria valor monetário, por quê? Porque já está mal conservado, não tem mais capa, tem pintura amarelada, tem página que está ali rasgada. Uau! Pelo menos tem um valor afetivo, né? Só afetivo, pois é. Uau! Então, nessas descobertas, eu fui vendo assim, eu fui tomando conhecimento desses desenhistas todos. Sabe? Não só os estrangeiros, como alguns brasileiros. E eu adorava ler gibi, como todo garoto e tal. Então, eu, desde pequenininho, eu comecei a desenhar antes de aprender a escrever. E olha que eu aprendi cedo. Começou assim. Eu sabia que um dia eu ia trabalhar com desenho, só não sabia quando. E me diz uma coisa, como é que foi o teu começo assim, profissional? Como é que foi aquele momento que tu te lembra, sei lá, estando, sei lá, com uma mesa separando o teu potencial chefe e tu tendo que vender a ideia que tu era desenhista? Como é que foi a primeira? Tu lembras disso ou não? Traumático? Não, nada foi traumático. Meus primeiros desenhos foram para o Globo, para o Jornal Globo. Eu apresentei lá, devia ter uns 18, 19 anos. Levei lá um portfóliozinho, um Mukirana. Mas eles gostaram, passaram a me pedir vinhetas, né? Segundo caderno e tal. Então, durante algum tempo, eu fiquei fazendo isso. Até que depois eu fui trabalhar numa editora, tipo uma editora, porque eu estava noivo, queria comprar uma aliança e tal, mas no primeiro ordenado eu comprei a aliança, no segundo depois eu comecei a desenhar ali, junto com os amigos, fizemos um embrião daquela revista Clique, E dali em diante, da Clique eu passei para Crazy, da editora Block. Depois o MED, pancada, e eu comecei, fiquei fazendo isso mais de 20 anos, 30 anos. Tá, e me diz uma coisa, era possível, desculpa se eu não tenho ideia do teu contrato, nada, mas é porque eu me lembro, tá, eu acho que eu não estou completamente pirado, assim, mas é possível que no mesmo ano era possível trabalhar tanto para a MED como para a pancada ou não? Não, ou tinha exclusividade? Eu estou perguntando porque eu acho que a sátira que eu vi, que é de 78... que eu me lembro bastante, assim, da novela O Astro, eu acho que teria sido no mesmo ano que tem capas tuas para pancada. Então, era possível isso ou não? O Astro foi na revista Clique, não foi isso? Olha, a sátira da novela O Astro, O Asco, eu tenho quase certeza que foi na média. Ah, então foi, é isso aí. Mas o que aconteceu tem capas tuas, tem capas tuas como essa do Superman, que é para ser no mesmo ano, de 79 no máximo, que é da pancada. Era possível trabalhar nas duas ou o desenho tinha que ser exclusivo? Como é que era isso? Aconteceu assim, quando nós fizemos a revista Clique, eu e mais dois amigos, quando chegou no número 3 da revista, a revista fez tanto sucesso. Na época, a editora Bloco me chamou e ofereceu, quanto é que vocês ganham aí, Bal, para fazer essa revista? Tanto. Então, a gente paga o dobro. Então nós voltamos. Aí bota, olha, as histórias estão pagando tanto. Se vocês descobriram a oferta, nós ficamos aqui. Senão, vamos para a Block. Não tinha dinheiro para isso, então fomos para a Block. Quando chegou no número 3, a revista MED nos chamou, disse, olha aqui, agora eu quero quanto é que vocês ganham a revista Block? Na editora Block, tanto. Então nós vamos pagar o dobro. Uhum. Pô, se fosse, se continuasse essa progressão de geométrica, eu estava milionário mesmo. E aí nós começamos a fazer. De um certo ponto em diante, a pancada na editora começou a ser publicada e nos chamaram lá também. E aí é o seguinte, no meu caso, eles ofereceram um contrato de exclusividade para que eu não trabalhasse para concorrente, no caso era médio. Ou seja, eu tinha um 13º, eu trabalhava em casa, com carteira assinada, com tudo direitinho. Que legal. É, e eu ainda tinha um contrato de exclusividade que eu ganhava o dobro para não trabalhar para concorrente. Então, eu não fazia. Mas, de vez em quando, bati uma saudade de desenhar para o médio, eu assinava, eu fazia um desenho outro... É, com nome ao contrário, botar um pseudônimo qualquer. Eles sabiam disso, não, mas fingiam que não viam, né? Sim, entendi. Ah, tá. Porque eu me lembro muita capa sendo feita, muito trabalho lá, os que eu mais gostava dos brasileiros, né? Era o teu trabalho e do Hamad. Ah, sim, né? Eu me lembro muito, né? Dos americanos, dos estrangeiros ali, eu gostava muito do Dave Berg e gostava muito também obviamente, do Mort Drucker. Né? Normalmente as sátiras, eu me lembro de seriados americanos ou de filmes, normalmente ou ficavam nas eram ilustrados pelo Mort Drucker ou então pelo Angelo Torres. Né? Eu prefiro, por exemplo, Mort Drucker. E assim, fizeste muita campanha publicitária, obviamente, e assim, mas eu ia te perguntar uma coisa que eu sei foi importante para ti com essa carreira, a influência que tivesse do grande Benício, que a gente até teve a honra de entrevistar, que são de 2 anos. Mas eu não me lembro, por favor, assim, eu tenho quase certeza que estou errado, assim, fizeste pôsteres para filmes que esse tipo de trabalho, eu não estou me lembrando, de pôsteres para filmes de cinema, ou não? Bom, olha só, eu fiz alguns cartazes de cinema. O Benício foi um cara que me ensinou quando eu estava, ele me deu umas dicas, quando eu estava fazendo Belas Artes, o estúdio dele era pertinho de Belas Artes, era coisa de 2 quadras, no centro do Rio. Tá. E aí um dia, comentando com um amigo meu lá, falando sobre capinha, de aquelas capas, né, aqueles livros de bolso, eu disse, pô, eu conheço o cara que faz isso aí, quer que eu te apresente aí? Eu disse, quero, vamos lá. E aí, fomos lá no estúdio dele, ficava na Avenida Calógeras. Bom, aí tinha aqui 20 anos, por aí, 21 anos, eu era muito novo. E ficava lá olhando, assim, ele desenhava, caramba, eu só fazia quadrinhos até ali, né? Alguma coisa ou outra ainda. Fala um pouquinho mais alto, querido. Hein? Fala um pouquinho mais alto só. Ah, tá. Eu ficava vendo o Benício desenhar, pintar, e ainda não tinha aquela técnica de guache, nunca tinha tentado fazer uma assim. Um dia eu vi o Benício lá fotografando lá um ajudante dele com um cabo de vassoura, e aquilo me intrigou bastante. É, eu perguntei para ele que era assim, não, isso aqui é para fazer uma capa de um livro de Bang Bang. Pô, mas o cara com uma vassoura, eu falei, pois é, depois eu vou trocar a vassoura para uma Winchester, né? Aquela carabina que legal, tipo, que legal. Os livros de bolsa deles, claro. Eu falei, mas aí, mas por que você não usa então uma carabina? Eu falei, porque eu não tenho, como é que eu vou arrumar uma carabina? Mas se você arrumar uma? Eu falei, como é que eu vou arrumar uma? Eu vou te arrumar uma de tamanho natural, uma réplica, né? Claro. Um kit para montar. E eu sabia a loja que vendia aquilo. Eu fui lá, comprei, montei, pintei, ele tem até hoje. Que legal! É, aí eu levei, ficou louco com o negócio. Aquele rifle Winchester, apareceu muita carabina. Claro. Porque era uma réplica igualzinha, eu tenho uma de verdade. Uau. E é igualzinha mesmo, né? Que legal. Bom, ele abriu a carteira e falou assim, pô, quanto é? O cara, não é nada, não precisa me pagar nada. Eu só quero que tu me ensine como é que você fez esse efeito aqui assim de sombra, para lá. Pô, o Benício parou tudo, pegou uma folha de papel em branco e misturou os tons lá, as cores e tal, e pintou na minha frente. É assim que eu faço. Peguei. E aí eu vim pra casa correndo com aquilo na minha cabeça ainda e tentei reproduzir o que eu tinha visto no estúdio dele. Que e consegui fazer, sabe? Então, foi isso. Dali em diante, eu comecei a fazer capinha de capas de revista de revista em quadrinhos. Sim. Dali, em pouco tempo, eu estava fazendo ilustração mesmo própria. Mas uma coisa, Carlos, assim, lembras de uns 2, 3 cartazes de filmes de cinema que fizeste? Porque eu não estou te mentindo, eu acompanho tua carreira há bastante tempo, mas o teu traço lembra muitas vezes um pouco Benício, mas sempre era, por exemplo, quando tinha uns cartazes, eu lembro que eu tinha dúvida, esse aqui parece um pouquinho carro-chave, e olhar Benício. Quais foram, me fala uns filmes que fizeste o cartaz. Pode me dizer? Bom, eu fiz um do Planet, não fiz muitos, não. Eu fiz um Planet de um filme de guerra, beija sua. Qual é o nome? Hein? Qual é o nome do filme? O nome do filme é Os Yankees Estão Chegando. Desculpa, me repete, eu não ouvi. O nome do filme é Os Yankees Estão Chegando. Ah, Os Yankees Estão Chegando, claro. Uhum. Então, até, bom, tem no meu Facebook lá. Eu botei essa ilustração lá, e depois me devolveu no original. Aham, uhum, aham. Eu fiz mais dois para o cinema brasileiro. Um que era Corações a Mil. Claro, peraí, eu vi, peraí, do João Paulo de Azulay com Gilberto Gil, com a Regina Cazé. É, mas é que era estilo caricatura do médio, um monte de gente correndo. Cara, se eu não me engano, não era nem colorido, era meio azulado ou preto e branco o desenho, não era? É, próximo mesmo, foi assim que eles pediram, fazer um estilo da voz do médio. Uau, eu não me lembrava, claro, eu gosto desse filme, Corações a Mil. E qual o outro, desculpa? E o outro, rapaz, era um filme policial com o José Wilker. E agora não lembro o nome, realmente. Ele ficava assim, abrindo... Tá, peraí, pode ser o Homem da Capa Preta? Não foi esse não, foi o outro. Tá, então esse é Benício, tá. É um policial com o José Wilker, é isso? É, foi um policial com o José Wilker, agora o nome realmente não é mais. Tem muito tá, tempo. Tá. Isso, eu nunca mais vi isso desse desenho, não me devolveu o original, eu não tenho cópia nem nada. Entendi. Então, tá perdido por aí no mundo. E me diz uma coisa assim, sem rogar praga, nada assim, mas o que tu gostaria que tivesse na tua lápide? Assim, que daqui a pouco a pessoa que passasse por ela, assim, olhasse ali, que tipo de mensagem, assim, que tu acha que... em outras palavras, tem uma frase mais ou menos que te resumiria? Rapaz, uma frase... Olha, eu nunca pensei na minha morte até agora, você tá me fazendo pensar desculpa, nela. Desculpa, não foi esse intento, não foi isso, só que... É, porque isso nunca me ocorreu até agora, não acho que eu não vou morrer nunca. Não pensei na frase, mas agora que você já me chamou a atenção pro fato, eu vou pensar numa boa frase, pode deixar. Tá, não, tudo bem. E vamos dizer o seguinte, então, deixa eu mudar aqui então a pergunta. O que o Carlos Chagas de hoje poderia falar para aquele... o que ele teria para falar para aquele Carlos Chagas lá com o portfólio Mukirana chegando na entrevista de emprego? Se eu tivesse do outro lado do campo? Se eu estivesse vendo o portfólio do Carlos Chagas começando? Eu quis dizer mais ou menos assim, imagina como se o Carlos Chagas de hoje ter uma amizade com o Carlos Chagas, aquele bem amador ainda, o que teria para falar para ele, assim? Isso não está bom, você ainda não está bom não, tá? Volta para casa, pratica mais um pouco, que aí quando você chegar, vai arrebenta logo a boca do balão. Então você está muito amadorzinho ainda. Mas por coincidência foi exatamente isso que eu escutei. É mesmo? Nas primeiras vezes, foi por aí. Uau. Teve até um que queria mudar meu nome. Olha, tu teu desenho tá legal, mas o teu nome não é bom, não. Falei, como assim, né? Bom, Carlos Chagas não é um bom nome. Eu falei, rapaz, esse é meu nome, não vou mudar. E aí cismou que eu tinha que mudar o nome. Tá, mas a intenção era americanizar o nome, alguma coisa assim, ou não? Não sei, nem quis saber. Eu fechei, isso aí não está em discussão, não vou mudar meu nome. Tá. Como é que as pessoas podem qual é o local assim na internet, de repente, que as pessoas podem ir assim, que resume, que concentra vários dos trabalhos que tu gostaria de divulgar? Ué, no momento é a minha página do Facebook. Que eu ativei a coisa de uns 3 meses ou 4 meses, e aí tem lá uns 200 trabalhos. Né? Você está falando da tua página, não está falando da tua página pessoal, está falando da página... Não, só tem essa. Tem um blogzinho, tem um blogzinho que um amigo fez para mim há muito tempo, mas eu quase não alimentei o blog com novas coisas. Ele está lá para lá um tampão, eu até esqueço que ele existe. Não tem nada, só tem ali uma meia dúzia de trabalhos que serviam como portfólio para quando algum cliente... de fora, me pedia para mandar material. Então, ao invés de ficar mandando uma opção de coisa por e-mail ainda, eu mandava o link do blog e eles viam ali. Então, não tem texto, não tem nada. Só agradecer alguns comentários, enfim. Uhum. Mas o que eu botei no Facebook está muito mais completo. Né? Tá, no Facebook mesmo, então. Quero te agradecer de coração pelo teu tempo. Tá? Acompanhe o teu trabalho. Se eu me lembrar bem, acho que deve ser lá para o 78 que eu comecei a acompanhar teu trabalho. E eu admiro bastante teu talento, falando sério, eu acho sensacional. E muito obrigado por tirar um espacinho do teu tempo para falar com a gente, tá bom? Obrigado a vocês pela honra. Tá, um grande abraço, querido. Um abraço, boa tá? Pra você, Marco. Tchau, querido. Tchau. Marco Antônio. Oi, querido. Ah, vale dizer o seguinte, foi a primeira entrevista de rádio, querido. Já dei entrevista, como ele mesmo definiu. Bom. Já dei entrevista para programa de TV, para jornal, pro escambau, ele disse. Até rimou com o jornal, praticamente. Mas para rádio ele nunca tinha dado. Então foi um prazer falar com o Carlos Chagas. E aí, querido? Bom, conta? Eu quero mostrar para você, eu recebi aqui uma reunião de amigos na casa de Todd Hundegreen. Uau! E vários amigos, inúmeros amigos. Tudo então, gente desconhecida, imagina. Todos, né? Desconhecidos, tudo e saiu essa música aqui. Vamos lá, tá, Fofunha. Vamos lá. aí, Marco Antônio? Tô babando, mas eu quero saber, Valmir, tens assim, como tens a lista, assim, de algumas das pessoas, a voz era dele, o principal, né? A voz era do próprio Todd, sabe, tinha mais gente que tava ali ou não? Olha, ele tá me mandando porque tinham mais de 50 pessoas, mas não era ele o solista não, viu? Ah, não era não? Porque lembrava bastante o time de voz dele. Seu. Eu não ouvi. Ah, era o Seu. Uau, só o Seu. Ah, tá. Só o Seu. Ele estava na guitarra base. Mais de 50 amigos, não será lançado, não será vendido, não será absolutamente nada. Foi uma reunião de amigos para um jantar e resolveram fazer uma homenagem a George Harrison. Claro, claro. Olha só, antes ontem eu até estava com meu amigo Noronha até ouvindo uma das várias performances dele cantando, né, I Saw the Light. E, por exemplo, cantando com ele ali, estava apenas o Daryl Hall. Sim. Né? Então, deixa eu ver como é que são as coisas, né? Mas, ó, cara, querido, assim, ó, muito obrigado pelo espaço. Até quinta. Até quinta. Eu vou liberar aqui vocês, porque o Fufui é boa sorte, que eu sei como é bravo dor de dente. E grande abraço. Até quinta. Gente. Obrigado, querido. Valeu. Tchau.